olhos da Arca de Noé. Mas olha bem, meu amor, no final da Odisseia terrestre, eu sou Abraão e você será. Sai do chão, Goiânia, Ciro, minha amiga vai acabar. Nosso amor na última sonave, além do infinito eu vou voar. Me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver. E pelo espaço de um instante, afinal não há nada mais. Sob o rio veio toda a bagaça, por toda a terra reduzida a nada, nada mais. E minha vida é um flash de condores, botões antiatômicos. Mas olha bem, meu amor, no final da Odisseia terrestre, eu sou a dona e você será. Minha pequena Eva, o nosso amor na última sonave, infinito eu vou voar, sozinho com você. E o momento me abraça pelo espaço distante, me cobre com teu corpo e me dá a força. Pequena Eva. Para não. E tá na hora, tá na hora, e tá na hora de brincar. E pula, pula, gole, gole, rebolando. E dá um pulo e vai pra frente, o quê? E beijinho vai pra trás. E quem quiser brincar com a gente, pode vir, pode vir, não quer demais. E lá, e lá, e lá, e lá, e lá, e é a turma de Goiânia que vai dando seu alô. Ilari, ilari, ilari, ê. Ilari, ilari, ê. Ilari, ilari, ilari, ê. É a turma de Goiânia que vai dando seu alô. E todo mundo tá feliz, e todo mundo quer dançar, e todo mundo pede quando para de tocar. Todo mundo tá feliz, e todo mundo quer dançar, e todo mundo pede, quando para de tocar, batendo palma e dando grito. Ei, levanta a mão passando energia, eu quero ver. Levanta a mão, balançando, balançando a multidão. Eu quero ver, tindolelê, nheco, nheco, chique, chique, balancê. Eu quero ver, levanta a mão, vem balançando, balançando a mão.